vacilos, pare de condenar. Não absorvo lixo, sei bem me virar. Meu tempo é precioso, não posso desperdiçar. Vivendo e aprendendo, caindo pra levantar. A tempestade vai passar. Me chamando de louca, vivo bem do meu jeito. Não gosta, não se envolva. Carrego comigo lições de uma vida razoável. Se eu tô na chuva, fico, me tornei impermeável. Sobrevivente de constantes tempestades, fui resgatar a minha força de vontade. Me afoguei, voltei, por Deus que não morri. Agradeço a proteção que toda a vida recebi. O tempo vai abrir, toda a cidade vai sorrir. Esperançosos aguardando o que está por vir. Enquanto dedos malditos apontam sem direção, palmas se posicionam pra aplaudir a sensação. A tempestade vai passar. Ouço uma voz que chega.